cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. A banda que hoje se vai estrear aqui no nosso programa, enfim, já tem vários discos. Curiosamente, quando nós iniciámos aqui a rubrica do Cá se fazem, cá se tocam, em 2006, já iam no seu segundo disco, e é uma banda que iniciou em 2004, daquela editora que já falámos aqui várias vezes, a Rastilho, e normalmente falamos porque é uma editora que tem vingado muito pelos seus discos de vinil. Pois bem, mas a verdade é que esse disco estreia dos Da Punk Sportivo foi precisamente da Rastilho Records, e agora com o novo álbum Sounds of Schizophrenia, como alguém já referiu, só SOS, que voltam então a esta casa onde costuma ser, já foram felizes. Aliás, há aqui até uma proximidade em termos geográficos do início da banda, que são de Peniche, e a própria Rastilho Records. Pois bem, mas tal como nos habituamos também, sempre que falamos de uma banda temos alguém ligado a ela, e temos até um dos elementos que está desde o início, o João Guincho. Antes de mais, dar-lhe aqui, enfim, ele que está a algures à beira-mar, dar-lhe aqui as boas-vindas à Serra da Estrela. Olá, boas, tudo bem? Bem, obrigado. Ora então, bem-vindos então aqui à Boa Nova para falarmos deste, naturalmente, Sounds of Schizophrenia, porque é este novo álbum que, temos de ser sinceros, no momento em que gravamos até ainda nem está disponível para venda, mas quando vai para o ar o programa, efetivamente, já está aí, todo disponível, na função Digipack, e não só, mas já vou falar sobre isso. Mas dizia eu que o José Punk Sportif já andam aqui na música, já vai quase a fazer 15 anos. Portanto, um número redondo. Portanto, estava mais que na altura de virem aqui ao nosso programa. Era quase até já um pecado que não tivesse acontecido. Ora, mas até por aí, ora, estes quase 15 anos, enfim, onde vocês curiosamente voltam a Rastilho Records, muita coisa mudou na música em português. Enquanto banda, como é que os Da Punk Sportif, que já foram criando aqui uma legião de fãs, enquanto banda, como é que foram sentindo essas mudanças e como é que encaram de facto a edição da música hoje em dia? Bem, realmente tem razão, porque desde que começamos a música realmente mudou um pouco. Mudou sobretudo nos estilos que hoje em dia se praticam. Se quando começámos o rock já se falava que estava supostamente a morrer, mas ainda tinha bons exemplos de boa vida, de uma vida salutar. Hoje em dia realmente o rock está um pouco mais em baixo, e o que nós temos é que os outros estilos musicais que emergiram, vá lá, são sobretudo hip-hop e música de DJs, ou seja, mais eletrónica. No entanto, nós como da Punk Sportif nunca largamos o rock, e o nosso objetivo e a nossa casa é mesmo esta. Também em termos de espaço, em Portugal nota-se um pouco o decréscimo de espaços para tocar, não é? Embora tenha, por exemplo, hajam cada vez mais festivais, não só de grande visibilidade, não é? Mas também outros festivais mais locais, que nos permitem ainda continuar a calpurrear o nosso país e mostrar o nosso rock. Isso significa também, bem, já várias vezes aqui dissemos que a necessidade aguça o engenho, não é? E quando se vai vaticinando a morte das coisas, não é que elas se vão reinventando, precisamente para perdurarem, para estarem. Portanto. Alvitrou aqui a questão dos sítios para dar visibilidade. Ora, os discos hoje são o que são, já lá iremos falar sobre eles, mas é hoje em dia em palco que as bandas conseguem mostrar-se e também aí reinventar-se, usando o mesmo termo. Pós da Punk Sportif é efetivamente o seu elemento principal, é em facto o palco, e os discos na prática surgem como um complemento enfim, interativo entre os palcos e os discos, claro, mas na prática é mais aquela questão de lançar músicas novas, mas é nos palcos que as coisas de facto acontecem. Sim, sim, precisamente. Ainda por cima da Punk Sportif não é propriamente uma banda na verdadeira acepção da palavra. É um projeto que é dinamizado quer por mim, quer pelo meu colega Paulo Franco, que é o vocalista. Eu assumo mais a liderança em termos de guitarras e companhia limitada. E depois o que nós queremos mesmo é tocar ao vivo. E é aí que temos a banda toda. E é onde nós nos sentimos melhor, realmente. O gravar músicas é só para, pronto, libertar a nossa criatividade e pôr em prática as ideias que temos em relação ao nosso estilo e à nossa música que fazemos. Mas depois, onde nos sentimos bem, o que queremos mesmo é estar em cima do palco. vosso último disco, enquanto da Punk Sportive, passaram quase 6 anos. Mas podia ser assim, bem, tiveram de algum modo, e estamos a reportar-nos ao disco ao Fast Changing World, tiveram de algum modo a hibernação. Mas a verdade é que este período até foi algo frenético, onde quer o João Guias, quer o Paulo Franco estiveram ligados desde logo ao Lena D'Água e a Rock and Roll Station, que tem um disco em 2014, e ao próprio Ladrões do Tempo, que já iremos falar também, que juntou, entre outros, também o malogrado Zé Pedro, que já iremos falar sobre ele também, com o primeiro assalto, já em 2015. Ora, é importante também para vocês, enquanto duo, terem sim, também outros criativo. Exatamente, ter outros pontos de contacto com outras bandas e depois de volta e meia voltam à Gênese. Sim, precisamente, é mesmo a ideia, é precisamente essa. Eu e o Paulo desenvolvemos da Punk Sportive, que tem todo o seu estilo, não é? Toda a sua forma, e depois é claro que nós, como músicos e pessoas, temos mais gostos, não é? Pessoais, e também o que nós queremos é que cada um, ou cada pessoa, ou mesmo até os restantes elementos da banda, desenvolvam o maior número de projetos, ou que queiram fazer, não é? E precisamente, nós lançámos o último álbum há 6 anos, mas não estivemos parados. Estivemos sempre a tocar também com a Punk Sportive, como estava a dizer, a calcorrear aí o nosso país em bares e em festivais um pouco mais pequenos, mas não parávamos. E desenvolvemos também, como estava a dizer muito bem, outros projetos. Eu participei com o Paulo também, com o Leste da Água e Rock and Roll Station, onde lançámos um álbum. Eu depois também tenho outros projetos de covers e de tributos, assim como o Paulo. Nós também temos ainda outros projetos em que fazemos parte. Mas pronto, o nosso objetivo é precisamente esse, é tocar, não é? E é libertar a criatividade e fazer o que gostamos em termos musicais. Não abrimos cedências em termos musicais. É rock e pronto, o que tentamos fazer é puxar o rock cá para cima. A música, podemos chamá-la mais muscular. Fundo dos teus olhos de água. uma pessoa também da onda durante o tempo. A produção deste disco, vocês vêm a gravar até curiosamente no meio fumado, enfim, um estúdio que deixou domínio para Lisboa, não é? E como disse há pouco, o selo e a distribuição da própria Rastilho, e mesmo juntou-se aqui neste álbum ao Fred Ferreira para colaborar na bateria. Sim. Também e ao Gerard de Som, ao Ricardo Riquier, portanto, de uma maneira que há aqui uns apores novos para a banda. Esta introdução de novos elementos, de algum modo, criou nuances diferentes daquilo que a banda vinha fazendo cá, ou houve ali uma simbiose muito bem conseguida? Sim, neste último álbum, no Sounds of Schizophrenia, realmente mudamos de ar, ou seja, nós gravávamos os outros álbuns no nosso estúdio, em Pins, com o produtor Marco Yang, que nos acompanhou desde o primeiro trabalho, do primeiro até ao terceiro, e agora, por motivos também pessoais, o Marco também saiu um pouco ali da nossa zona e nós também queríamos realmente explorar novas sonoridades e abordagens diferentes, e que foi o que aconteceu. e resultou muito bem. Nós já conhecíamos o Fred há algum tempo, há bastante tempo, aliás. O Fred já foi baterista da Punk Sportivo, já nos acompanhou para aí há cerca de 10, 9 anos, à volta de 2007, 2009, até 2010, salvo eu. É claro que o Fred depois também tem vários projetos e o que aconteceu, quando, o que nos separámos em um pouco foi por mesmo por esse motivo, não é? Ele tem muitos projetos e então ficou com um pouco menos de disponibilidade. E também desenvolvemos outro projeto em conjunto, que foram os Dias de Reiva. Pronto. Mas voltando aqui a da Punk Sportivo, realmente esta nova parceria aqui com o Fred e com o Ricardo Riquier, como engenheiro de som e também a ajudar-nos na produção, vem então trazer uma nova abordagem, pronto, e um som um pouco diferente, não é? E o que o Fred vem juntar é precisamente o seu cunho pessoal e que liga muito bem com a nossa estética de rock. Bem, nós estamos mesmo muito contentes, tanto com o groove e com que as músicas ficaram, e da mesma forma com o som com que conseguimos também sacar, entre aspas, que é como costumamos dizer, ali do estúdio, dos estúdios de Canda e Mafumato, que são os estúdios de Fred aqui em Lisboa. Oh, pegar aqui também na componente gráfica do disco. Se bem escolhido o nome do álbum, Sounds of Schizophrenia, nada melhor que lhe arranjar algo que de algum modo captasse a atenção do público. E isso é conseguido pela imagem, pela conjugação de cores e até a própria letra foi bem escolhida para de algum modo cativar, fazer com que as pessoas de repente tenham que olhar bem para perceber o que lá está escrito. E esse trabalho está interessantíssimo nesta edição da Rastilho, que aliás vai ter também uma versão em vinil, se julgo saber. Portanto, é um bocado a imagem de marca desta editora. Ora, e tem aqui um digipack que está interessante, que é em termos de imagem, que é em termos de cor, como estás a falar, e depois ainda tem um espaço e bem para saudar um amigo recentemente perdido, e estamos a falar naturalmente do Zé Pedro. Naturalmente satisfeitos também com esta componente gráfica e, claro, dar-lhes parabéns também para esta bem lembrada hora de saudar este malogrado músico. Nós, por acaso, trabalhamos sempre com o mesmo designer e no artwork, que é o nosso amigo Filipe Brito, que já nos acompanha desde o início e também é membro de uma banda que se chama Os Vira Lata. E, por acaso, nós gostamos muito do trabalho dele e ele consegue sempre, segundo nós, consegue sempre entender bem tudo o que envolve os CDs, ou determinados trabalhos, e consegue reproduzi-los muito bem, tanto em termos de estética como em termos de cor. Nesta última edição, ainda fomos um pouco mais além, que é, além do artwork do Filipe Brito, ainda tivemos a participação de ilustrador, que é o Ricardo Reis, que foi ele que fez todas as ilustrações e depois todo o trabalho do artwork, todas as cores, o lettering e tudo é que são do Filipe. E claro, o Zé Pedro, fizemos a dedicatória porque pronto, era um amigo também pessoal de nós, além de ser um grande ícone do rock, era também um amigo pessoal, pai, que nos deixa saudades. E foi precisamente quando nós estávamos, e a dedicatória inclusive surge porque o falecimento do Zé Pedro acontece precisamente quando nós estávamos a concluir todo o artwork e toda a composição do CD Digipack. E então, pronto, sentimos um pouco o acontecimento e decidimos fazer essa singela dedicatória. Lembrar que os da Apago Esportivo, desde o seu início, há aqui um cordão umbilical para os pontapés, se bem me recordo, foi na digressão Três Desejos que vocês tiveram honras de abrir grande parte dos espetáculos, não é? Inclusive é no Coliseu dos Recreios. Precisamente, além de... Isso foi um concurso que os Chutes e Pontapés lançaram, aliás, os Chutes são das poucas, ou praticamente a única banda, não quero ferir suscetibilidades, que ajudam realmente as bandas mais pequenas ou que estão tipo a tentar sair da garagem, a tentar mostrar. E eu acho que isso também faz parte um pouco da cultura rock, que é o também apoiar e mostrar o que também se faz de novo, não é? E isso é ótimo, é excelente. E então nós conseguimos, logo no início da carreira da Punk Sportivo, ser selecionados para esse concurso de Chutes e Pontapés. Tivemos o privilégio de fazer dois concertos, abrir dois concertos deles no Distrito de Leiria e depois ter sido convidados então para fazer a abertura de um concerto no Coliseu dos Recreios. Como podem imaginar, para nós foi quase um ex-libris, não é? De música em Portugal, que é poder tocar no Coliseu dos Recreios, se não em nome próprio, fazendo a primeira parte do Chutes e Pontapés, não é? Foi um verdadeiro delírio. It's over. Há pouco referia sobre os passos para a música para se mostrar. E claro, estamos aqui a falar, na altura, confinados ao nosso país, ao nosso retângulo. Mas os Da Pampa Sportivo já há algum tempo que abriram portas, que estiveram no momento em Espanha, onde é um nome já conhecido. A saída deste novo álbum vai potenciar mais, ou melhor, mais países para ir e naturalmente mais concertos? Mais países, ainda não temos datas, mas é um dos nossos objetivos, é realmente apostar na internacionalização. Realmente em Espanha já temos ali uma base de bares e onde podemos fazer alguns concertos, mas realmente agora queríamos avançar um pouco lá mais para a frente, mais para a interior da Europa, uhum. Ou então mesmo do outro lado do oceano, mas isso são outras dinâmicas e tem de ser com calma, por isso não há grande problema, desde que continuemos aqui a calcorrear o nosso país e a mostrar a nossa música, penso que depois tudo tem o seu caminho e também penso que certamente um dia desse ainda exploraremos novos países. Muito bem. E entre o calcorrear, podemos já aqui destacar, bem perto de nós, pelo menos no nosso distrito, vão estar em 17 de março no Ceira Rockfest. Portanto, são um dos primeiros cartazes de março. Mas há aqui mais: Caldas da Rainha, Lolés, Moriz, Oliveira das Meias, enfim, isto só reportando aquilo que há até ao final de abril. Mas normalmente, depois o verão, sim, o verão aqui é o ex-libris para as bandas para se mostrar, naturalmente. ainda no que respeita ao mostrar, vocês muito bem também estão bem posicionados no éter, no internet, e resolvem fazer, desde logo para o tema que pré-anunciava este álbum, o Trouble, um bom videoclipe, que na prática é uma montagem de imagens ao vivo, fazendo jus que vocês gozam da boa fama de que ao vivo transcendem-se. Ora, este é um trabalho aqui do Luís Rafa Matos. Ora, foi a vossa vontade de querer mostrar como são ao vivo, escolheram as imagens para o Trouble? Essas imagens são de dois concertos que nós fizemos no verão passado, nomeadamente em festas lá em Peniche e arredor. E sim, um dos objetivos de nós termos os live takes é precisamente para ver que nós somos uma banda enérgica ao vivo. E sim, esse é um dos objetivos. E é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos, é como já tinha dito, para tocar o máximo possível e transmitir a nossa energia e bom vibe para toda a gente que nos possa ver. Pouco falou aqui dos vossos vários projetos, o que faz também que vocês, pelas colaborações que vão tendo com outros músicos, que sejam pessoas interessadas também no que os outros vão fazendo. Isso leva-nos aqui a uma fase de três desafios que não pré-anunciei, mas que vou fazer passar por eles, com a sua paciência. Sim. Ora, então o primeiro é este. Imagina que vem tocar aqui Oliver do Hospital. E correspondo à realidade que lhe vou dizer, há efetivamente aqui um bom palco, um bom parque, que é o Parque de Mananelho, e que vem tocar. E que no momento em que vem tocar, alguém que os convida diz assim: tragam convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os da Punk Sportif iriam convidar? Quem é que nós convidaríamos? Exatamente. Olha, convidaríamos Vira-Lata, que é a banda do Felipe Brito, que nos faz o nosso artwork, e Twin Soul, que é uma banda, que é um projeto do nosso baixista, do João Leitão. Não há atrás por todos, não há atrás para ninguém. Está tudo mal, não há papel, nem para comprar o farmelo, nem para ler o jornal, meter o filho na escola, beber uma jola, banar a carola. Isto não é vida para ninguém, uns com tanto e outros sem. Eu amo, eu adoro o meu país, mas por favor, deixa-me também ser feliz. That's what I must see, that's what I say, that's what I must say. Agora, o segundo desafio: vem uma banda da cena internacional, chega a Portugal e está num grande palco e diz: eu não preciso de ter no meu concerto os da Punk Sportif. Pois bem, de onde gostariam que viesse o convite dessa, de que banda? Quem é que nós gostaríamos? Sim. Olha, gostaríamos de fazer a primeira parte de Queens of the Stone Age, porque muitas vezes somos como é, conotados com eles. Sim, somos conotados como os Queens of the Stone Age portugueses. Por isso, olha, acho que fazer a primeira parte de Queens of the Stone Age era muito bom. Por exemplo, eles vêm cá a um festival este ano. Pode ser que nos ouçam, não é verdade? Temos emissão online. Portanto, e nós vamos, à nossa conta parte, dar o recado. Well, there be any wonder, but it doesn't matter now. Just come and let me have. Agora, o último desafio: vão fazer um disco de tributo a uma banda nacional, banda, um autor nacional, e chegam ao pé do João e do Paulo e dizem: olha, queremos que façam uma versão de um tema dessa banda, desse autor, para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que fariam versão? Olha, o nosso trabalho com a Lena Dabi, Rock'n'Roll Station, já é um pouco isso. Exato. Nós fizemos a reedição dos temas todos da Lena Dabi. Por isso, esse repertório da Lena já foi uma coisa que fizemos, que conseguimos atingir. Mas, penso que se calhar talvez uma música, não sei, por acaso agora esse desafio está engraçado. Mas talvez de chute e pontapés, não é? Bem, e já agora que tema que discutiriam? Daquele imenso universo. O Contem História. Juntos fomos correndo lado a lado. Juntos fomos sofrendo ter amado. Amas a vida e eu amo o que é ti. Contando histórias daquilo que eu não vi. Contando histórias daquilo. Conta-me histórias, está escolhido, muito bem. Ora, eu não queria deixar ele embora, contudo, no momento em que estamos a gravar, como disse, ainda o disco está para sair. Criaram expectativas ao quarto disco, criaram expectativas do que vai ser a recepção do vosso público? O criar expectativas é sempre uma coisa que nós temos de gerir bem, não é? Porque quando temos expectativas muito altas e as coisas não correm como deve ser, pois isto não corre lá muito bem. Nós, por acaso, neste álbum, nós não criámos grandes expectativas. É assim, achamos que as músicas estão muito boas, tendo em para a nossa ideia, não é? Acho que desenvolvemos um excelente trabalho, Pá, a única coisa que queremos realmente é que as pessoas adquiram o CD ou então que venham aos nossos concertos. É precisamente isso. Se conseguirmos atingir o máximo número de pessoas, ótimo, mas nem que consigamos atingir só uma ou duas, já acho que para uma expectativa de música, acho que isso é bom, não é? Conseguires criar ou desenvolver o gosto de tua música noutra pessoa, ou seja, torná-la teu fã, acho que é o que um músico quer, não é? E essa é a nossa expectativa, é conseguirmos angariar, entre aspas, mais fãs. Bem, se for só por um ou dois, já tenho o objetivo conseguido, basta ser por mim e pelo técnico que está aqui à minha frente. Portanto, já está conseguido. Portanto, tudo que venha acima disso já é ganho. Ora bem, João, foi um prazer falar consigo a propósito deste disco. Prazer também. E iremos encontrar-nos seguramente mais vezes. Temos agora o canal aberto. E okay. É claro, felicidades por este Sounds of Schizophrenia. Muito obrigado. Felicidades para o programa também.